Yo, geeks, aqui é o LP, e se Stranger Things fosse uma série do SBT, se chamaria Bagulhos Sinistros. Oi, meu nome é Sara e eu prometo que nós vamos divertir aqui conversando sobre essa série maluca. Fala pessoal, meu nome é Bruno e fazia muito tempo que uma série não me segurava desse jeito. Palmas. Isso mesmo. Eu sou o Leto, do alto da minha gripe, ao infinito e a todas as dimensões. Oi, eu sou a senhora LP e amigos não mentem. Sim, geeks! Hoje eu tô com essa turma doida novamente. Estou trazendo aqui a Sário Leps, pelo jeito o pessoal gostou pra caramba deles, eu estou trazendo eles pra estar comentando sobre essa série que nos prendeu desde os trailers foi lançado pela Netflix. Estamos falando de Stranger Things. Então, depois do Open Box, não perde porque a gente vai falar de tudo. Se você ainda não acompanhou a série, a gente vai ter um trechinho sem spoilers e depois é spoilers atrás de spoiler. Então fica atento, porque depois do Open Box nós estamos de volta. Bora lá, geeks! Hoje eu estou aqui com o cronólogo. Yo, geeks! Como vão vocês? Então, a gente está passando aqui para falar algumas informações novas sobre o canal, sobre o podcast. E a primeira coisa que a gente vai falar é que nós estamos de casa nova. Mas, antes de a gente focar um pouquinho sobre a casa nova, a gente vai falar sobre o integrante. Cara, temos um novo integrante nessa casa e que é a nossa contratação, foi o cronólogo. Cronólogo, como você se sente sendo contratado pelo Geek Brasil? Olha, eu me sinto muito honrado, cara. Eu me sinto uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz. Tô aí de casa nova, ganhei cenário novo e tudo. Ó. Se vocês ainda não sabem, eu não sei que mundo que vocês vivem, mas eu já tô lá tomando conta da casa no canal do Geek Brasil. Um cenário novo, edição nova e tudo, rapaz. É, pra você ver que o cronólogo ele já entrou limpando tudo, passando pano em tudo. Ficou limpinho o cenário, cara. Você tem que ver que, ó, Deixei um brilho lá. foi uma contratação excelente. Inclusive, ele, vou até postar fotos de como ele limpou a minha casa. Pois é. De como ele limpou minha casa. Ficou tudo trincando de brilhando. Mas, Começa assim, ó. Exploração total. E a gente tá começando a nossa casa nova, né? A gente abriu um site novo. Só que a gente também tá saindo do SoundCloud, né? Daqui acho que no dia 22 de agosto, a nossa conta no SoundCloud voltará a ser free. Então, os podcasts mais antigos serão desativados. Você que está ouvindo isso, você pode estar ouvindo, você pode ouvir agora no portal Geek Brasil. Digita aí no seu navegador, tanto no Google Chrome ou no Firefox, ou se você usa, por incrível que pareça, o Internet Explorer ainda, você pode Existe alguém digitar. louco o suficiente? Existem. Você pode digitar www.portalgeekbrasil.com. Não é .com.br. .com apenas, portal geekbrasil.com. E lá você vai encontrar algumas novidades. E a primeira novidade, né, como nós trouxemos o cronólogo, a gente trouxe também o canal Cronologia para participar dentro do canal Geek Brasil. Cronólogo, explica um pouco para os nossos ouvintes o que é o Cronologias. Os an mais antigos já devem saber já o que é o Cronologia, mas os ouvintes novos, que somente acompanhavam o canal Geek Brasil. Então, para quem me acompanha desde no meu antigo canal, né, como você disse, já tá por dentro. Eu tinha um canal antes que era exatamente esse nome, Cronologia, onde eu colocava em ordem todos os filmes, livros ou quadrinhos, o que quer que seja, que foi lançado fora da ordem cronológica, e colocava dentro da cronologia, ó que beleza. E aí o LP vendo lá meu trabalho todo, falou, ah, vamos trazer esse cara pra cá. E aí, agora todo o meu conteúdo lá do canal, que era de antes, a gente tá trazendo pro Geek Brasil. Tanto cronologia, quanto os gameplays que eu fazia antes, que agora virou Geek Play, né? Alguns top 5 estão tudo agora acoplados no canal do Geek Brasil para sua diversão e entretenimento. Nós também temos no portal textos críticos, olha que interessante. Através de uma equipe, né, que a gente ainda está formando. Eu só abri uma aspas aqui. Se você gosta de escrever e você tem um pensamento crítico, eu acredito que você tenha, né? Se você está ouvindo o GBRcast, você é uma pessoa inteligente. Muito inteligente. Sabe? Se você quer participar deste portal, mande um e-mail para nós, para geekbrasil14@gmail.com. Nós iremos responder para você o mais rápido possível. O que é o Análise Geek? Pronto, o Análise Geek é o canal em que o pessoal do Geek Brasil, né, as pessoas que estão dentro da roda de amigos do Geek Brasil, disserte sobre... Da Geek Esfera. Olha que legal, hein? Sobre o mundo da cultura pop. A gente fala sobre a cultura pop. É aqui que defendemos um filme ou massacramos ele. Mesmo se a crítica estiver arrebentando ele ou se a crítica estiver defendendo. Então, é aqui que é a polêmica e que o circo vai pegar fogo. Porque a gente fala mesmo das coisas que nos agrada e das coisas que a gente não agrada. Inclusive, vocês já podem estar lendo já dois textos, né, sobre que está lançado já no portal Geek Brasil. Que o primeiro é a Nintendo e o mercado mobile, que a gente fala um pouquinho sobre como a Nintendo pode estar dominando o mercado mobile daqui uns anos, isso dependendo dela. E o segundo texto, que é Abre o caminho para o sistema híbrido. Aqui eu falo um pouco sobre a programação, né, sobre o sentido de programar para Android, programar para iOS, as dificuldades que você tem hoje em dia para você programar para os dois sistemas. Então, se você é um pouco curioso em aprender a programar, eu acho que é um texto interessante, né, porque tudo que a gente está fazendo hoje surgiu há 2 anos atrás através do aplicativo do Geek Brasil. Falando do aplicativo Geek Brasil, Cronólogo, onde a gente pode achar o aplicativo do Geek Brasil? O aplicativo do Geek Brasil está disponível na Play Store. Lá no seu Androidzinho, você clica no Play Store, digita Geek Brasil, o primeiro ícone que aparece. Olha que beleza, hein? São mais de 150 sites para você ver as notícias. Lá você vai encontrar sites como Omelete, Jovem Nerd, Globo Esporte, sites de anime, sites de para você estudar para o vestibular. Já nós estamos no mês de novembro, que é o mês de vestibular aqui no Brasil. Então você pode estar acompanhando tudo isso através do aplicativo Geek Brasil. Baixa lá na Play Store do seu aplicativo do seu celular Android. Usuários iOS vai ter que esperar mais um pouquinho aí. O Deus fala, nem se fala. Isso, porque aqui no Geek Brasil, né, Silas, a gente pensa em tudo. E se você gosta de esportes, de só querer conteúdo de humor ou qualquer outra coisa, pode baixar que vamos ter novidades atualizadíssimas. E nós estamos também nas redes sociais. Se você quer acompanhar a gente no Facebook, simples, é só você digitar GeekBR e aí você vai nos achar no Facebook. Já no Twitter, você acaba nos encontrando pelo o nome de GeekBR42. Segue a gente lá no Twitter. Eu estou no Instagram, o Cronólogo não tem Instagram, porque ele acha uma rede social inútil. Não rola. Não tem nada interessante pra ficar mostrando nas fotos. Você pode me seguir lá como lp.silasreis. Lá você vai me encontrar, segue eu lá no Instagram. E é claro, gente, se inscreve no canal do YouTube, que agora está sendo administrado pelo Cronólogo, que vai botar aquele negócio pra ferver. Daqui uns tempos a gente vai estar colocando gameplays lá de Injustice, Kingdom Hearts, vários jogos que God of War Online, Tomb Raider. Então acompanha que a gente vai estar sempre mostrando novidades do nosso canal lá agora com o cronólogo. Então é só você pesquisar na barra lá do YouTube, a famosa barra de pesquisa, digita lá Geek Brasil, que se eu não me engano é o terceiro na lista ali para você encontrar. Tem dois vidinhos ali da Comic Con, abaixo já é o nosso canal. Então é isso, pessoal. Vocês vão ficar agora com Stranger Things. Cuidado, porque vai chegar uma hora que a gente vai falar que vai ter spoilers. Se você não assistiu a série ainda, não escute daquele momento pra frente, porque vai estragar toda a sensação. Até o próximo dia 21 com o nosso conteúdo. Vamos lá, geeks! Como eu disse, a gente vai falar sobre Stranger Things. E nada como perguntar para os nossos ilustres participantes. Vamos começar aqui pela senhora LP. Senhora LP, por que você acha que a série está fazendo todo esse barulho na internet? Ah, eu acho que ela está fazendo todo esse barulho. Primeiro porque é uma série muito, muito, muito fofinha. O grupo do o Mike, o Justin e o Lucas, poxa, não tem como não conquistar todo mundo. Principalmente o Justin, que é meu queridinho. Meu, te prende do começo ao fim. É muito suspense, é muito nervoso, você fica doido, não quer sair da frente da tela. E todas as referências dos filmes dos anos 80, do ET, de tudo que tem passado, do Pokémon. Eu achei, assim, uma série que realmente te prende, te faz passar o nervoso que cada personagem tá passando. E aí, você, Bruno, o que você acha? Olha, de início, né, eu assisti o trailer e eu vou falar pra você que eu não me senti muito... Eu não gostei muito da série ali no trailer. Eu fiquei, eu preciso assistir, o que é isso aí? O que é esse trailer estranho, né? E aí, eu fui assistir a série, assim, né, a primeira cena que é do RPG, que sabe, o pessoalzinho jogando RPG, eu já me apaixonei pela série, eu já falei, meu Deus do céu, o que é isso? E como já foi dito, né, todas as referências a todos os filmes, e também a trilha sonora que é impecável, não tem como se apaixonar. Yes, que nem falaram pra mim, eu assisti o seriado inteiro com o aplicativo do Shazam na mão pra ir pegando o nome das músicas. Uhum. É impecável a série. E você, Sarah? Ah, como já foi dito aí, é o clássico, né? Anos 80, várias referências, mas o que me pegou assim mesmo foi as músicas. O repertório do seriado. Cada cena, as músicas, assim, me encantando. E claro que os quatro jovenzinhos que faz a gente se apaixonar já no primeiro episódio. Leps. Ah, é referência à cultura pop, né? Logo de cara, eles já chamam a atenção do pessoal com aquele... A série, ela chama a atenção por ser dos anos 80, né? Tudo que é anos 80 chama a galera mais nostálgica e tudo mais. Muita referência, né? Referência principalmente aos Goonies e ao ET... As músicas, é o que eles usaram pra chamação. Mas o bom da série é que não acaba por aí. Ela tem um roteiro muito coeso, tem a subtrama, você tem a trama principal ali, mas você também tem subtramas de outros personagens secundários. Então, ela não fica se prendendo só na nostalgia. Ela tem motivos a mais pra fazer esse sucesso, que é uma série bem feita mesmo. Não é só só o que a propaganda prometeu. Então, acho que é isso aí. Eu acho engraçado que quando eu peguei pra assistir o trailer do Stranger Things, eu tava junto com a senhora LP, e aí a gente tava vendo o trailer e tipo, é só mais uma série da Netflix, né? Então, quando a gente começou a assistir e a gente terminou de ver o trailer, eu falei, cara, o trailer me comprou. E na hora, cara, porque, tipo... Você vê no trailer, você já vê tudo que você precisa ter numa série que você pensa, cara, vai dar certo, sabe? E aí a primeira cena do primeiro episódio é os meninos jogando RPG. Ali, cara, ali foi um, como eu sempre falo, foi dois pés na porta pra mostrar que a série, ela veio realmente pra ficar. Porque, cara, te trouxe totalmente pra sua infância ali, ó. Tipo assim, é o Netflix jogando na sua cara aqui, ó. Toma aqui, sua infância, ó. Tá! Entendeu? E aí, a série foi desenvolvendo todo um lance disso, né? Que você vai pegar, vai ter muitos pontos nostálgicos na série que vai fazer você se amarrar em Stranger Things e que você não vai conseguir se soltar mais. Mike! Encontrei o pudim de chocolate! O que é o Stranger Things? Quando eu fui assistir a série, eu percebi que ela tem uma pegada meio que de suspense. Que, assim, na hora eu fiquei apaixonado, né? Porque tem aquela cena no início, assim, também mostra no trailer, né? Que é daquele monstro esquisito que ninguém sabe direito o que é. Tem a criançada lá que tá procurando pelo amigo que sumiu. E, assim, toda essa parada de suspense, de terror, assim, né? Com aquela pitadinha de humor, me pegou assim na hora. Porque, assim, eu queria saber quem que é aquele bicho, por que que o Will sumiu. É sensacional, ó. É, e o engraçado que a Netflix, ela tá trabalhando muito bem com séries realizadas dela própria, né? Ela tá criando as próprias séries. E, cara, é uma série que ela envolve quatro tipos de gêneros, né? É muito raro você conseguir uma série que case bem isso daí, que é ao mesmo tempo que é uma série de suspense, é uma série de ficção científica, tem um toque de terror e um tom de comédia. Que, cara, você pega os três meninos, que é o Mike, o Dash e o Lucas, cara, é o trio perfeito, cara. Você tem cada história deles, as conversas que eles vão tendo ao decorrer da série, o desenvolvimento dos personagens, sabe? Que você vai tendo os três junto com a 11, você vai vendo que Stranger Things é realmente aquilo que a série que a gente tava pedindo, né? Alguns exageram, dizendo que poderia ser um novo Lost e tal, mas a gente ainda tem que ficar um pouquinho com o pé no chão. Mas que Stranger Things começou muito bem, isso começou pra caramba. E eu já me assusto quando você fala que poderia ser Lost, porque eu fiquei 6 anos preso naquela ilha lá e me decepcionei com o final. E Stranger Things terminou muito bem, começou desde o primeiro episódio até o último da primeira temporada, foi muito bem. O que eu gostei mais ali foi o que você falou, desenvolvimento de cada personagem ali, tipo, mortes estranhas, pessoas que pensam uma coisa, você fica pensando quem é essa pessoa. Mas foi como vocês falaram mesmo, a série já pega a gente de primeira, assim, deixando aquele clima de suspense, e você vai se apaixonando pela trama mesmo de cada um. Você vai se identificando, eu acho. Cada um ali se identificou mais com um personagem. Um mais um nerd, o outro mais na era do adolescente. Cada um vai se identificando. E ele vai levando você a querer assistir um episódio atrás do outro. Eu acho que eu até posso afirmar aqui que ninguém assistiu um episódio só. Todo mundo assistiu mais que um episódio. Isso, porque faz você sentir vontade de assistir o próximo. Quero saber, quero saber, quero saber, quero saber. E vai te levando. E é aquilo que você falou: a comédia, o suspense, um pouco o envolver da história. Acho que tudo é um conjunto perfeito. Eu vi tudo como casando certinho, sabe? Me prendeu muito. Sim, até a escolha dos atores, né? Tipo, exatamente. Cada um certinho. Não, aquele menino que tem um problema no dente, né? O ator mesmo tem um problema dele. No dente. O ator, ele tem um problema no dente. Isso, exatamente. Escolheram exatamente, escolheram um ator que tem o mesmo problema do personagem. E aí... Não, e ele é uma maravilha, né? Exatamente, não diminui nada, né? Ele é muito, né? Legal, cara. Não... Eu acho que dá um tchan, né? Porque ele mesmo se zoa, né? Ele mesmo se zoa na série, cara. Entendeu? Você não sabe se foi algo que veio do roteiro ou se foi o menino que teve a ideia de falar aquilo na hora. É sensacional, isso. Né, até, não, exatamente. Por isso que a gente vê. Até a escolha do elenco já deu um tchan, né? Na série. É, a mãe do Will, por exemplo, que é a Winona Ryder, meu Deus do céu, que as cenas com ela... São incríveis. Oh, uma é você sente aquele desespero de mãe. É, show atrás de show, cara. Não tem comentários. Mas a escolha, a escolha dela foi exatamente porque ela já fez filme nos anos 80. Sim. Ela já trouxe os anos 80 pra essa série. Ela e o delegado. Ela tava eles no fizeram filme mesmo? Eu não lembro o filme exatamente que ela... Eu não lembro o filme, mas eu sei que ela já fez filme nos anos 80 e trouxe pra cá os anos 80, entendeu? Ela era jovem naquela época. Jovem ainda. Ah, mas ela tá bem jovem ainda, não, pra viver a mãe do... Isso. Do Will. Ela tem 44 anos. É. Não, e a cara de louca... Nossa, perfeitamente. Atuação perfeita. Então... Pra gente poder já continuar a nossa conversa, uma pergunta pra todos. Vocês recomendam o pessoal assistir a série sem dar spoilers? Sem dúvida. Com certeza. Claro, então já temos a resposta. Então a gente encerra esse bloco. Gente, se você não assistiu a Stranger Things, pausa, sabe? Pausou hoje, dia 7, pausa. Assiste dia 8, dia 9... Dia 10 você volta a escutar a gente e aí você volta desse bloco em diante. Beleza? Agora você vai entrar na zona de spoilers. Toma cuidado, porque se você escutar isso aqui, você vai levar spoilers. E aí você não vai ter a mesma noção do que a gente teve com Stranger Things. Então, depois da sirene, você vai entrar na zona de spoilers. Então, pessoal, a série começa com o garoto Will. A série começa com Will, Mike, Dust e Lucas jogando, né, RPG. E aí, quando o Will tenta voltando pra casa de uma partida do RPG, ele acaba sumindo, desaparecendo, fazendo com que a cidade inteira, né, que é uma cidade pequena, fique à tona para procurar o garoto, que desapareceu sem deixar rastro nenhum. E aí a gente tem a Joyce Byers, né, que já foi falado aqui como a mãe dele, fazendo um papel fantástico em uma busca implacável para encontrar o seu filho. Algo incrível que aconteceu na série foi como esse conjunto todo levou à aparição da 11, que foi quando eles foram tentar encontrar, né, que a série toda passa em volta da 11, né, que é uma garota que eles encontram enquanto estão procurando o Will. Enquanto a primeira vez que a 11 aparece na série, a primeira morte que a série teve. Cara, eu achei, tipo, aquilo uma quebra de paradigma total, porque pra mim parecia ser apenas uma série infantil até aquele momento. O que vocês achavam? Vocês achavam que ia envolver morte? Vocês já achavam que ia envolver tudo isso? Na hora que eu vi então... do governo chegando, já sabia que ia ter coisa ruim. eu lembro que eu comecei a assistir, né, eu vi o que tava acontecendo e tudo mais, eu vi ela entrando no restaurante, conhecendo o cara careca, aí eu pensei, nossa... O que será que vai acontecer? Aí começou a desenvolver um pouquinho daquela mini trama, né? Pode-se dizer assim. E aí o cara vai lá e toma um tiro. E eu fiquei, não, eu tinha gostado dele. Cuida da 11, não, o que tá acontecendo? Sacanagem, né, cara? Eu fiquei, nossa. E eu levei um choque também, porque, tipo, na hora que o cara tá desenvolvendo a conversa e ele tá falando lá com a Onze e tal, falei, ah, eu acho que ele vai tá tendo desenvolvimento e tal. E nisso, quando a mulher, ela bate na porta lá e depois ela desce o tiro na cabeça dele, você fala, caraca, como assim, mano? Entendeu? Tipo, do nada, assim, pô, nem me acostumei com o personagem, estão tirando ele de mim. E a gente não conhecia a mulher ainda, né? Então, até então, ela era realmente a assistente social que tava chegando ali. Mas só na hora que ele fala, ela abre a porta e ele fala, mas não era esse seu tom, não era essa voz sua. Você já saca, a gente vai dar erro aí. Vai dar merda, né? Que vai dar alguma encrenca. E nessa busca implacável, que foi dito pela mãe do Will, que ela não acredita que o filho dela morreu, a gente acaba tendo um desenvolvimento muito grande, né? Ela consegue ter uma confiança ali do delegado da cidade, né? E você tem uma trama muito maior ali acontecendo, que a gente vai explicar um pouco mais pra frente. E através disso, a gente acaba tendo um acolhimento, né, da Onze pelo Mike, o Dash e o Lucas. O que vocês acharam da história da Onze na série? Legal, quando ela apareceu, a gente não sabia se ela era ela mesmo, né? Se era um menino, pelo menos eu. Se eu não sabia se era um menino, porque ele o Will, porque ele apareceu no escuro, então eu não lembrava do rosto dele. Isso. Se era uma pessoa boa, se era uma pessoa ruim, a gente não sabia o que esperar dela. Não sabia se era um, sei lá. E o medo de ser um monstro, né? Porque a última coisa que eu vi naquela floresta era um monstro. Sim, sim. É verdade. Né? Então rolou esse suspense aí. Na verdade, no comecinho da série, essa questão de achar que, de começar parecendo que vai ser uma série tranquilinha, infantil, é que pega a gente, assim, total pela nostalgia. Você começa a ver, você fica, assim, apaixonado, pensando na sua infância, né? Nos amigos que encontrava em casa para brincar. Quando a gente saía sem rumo, sem ter tempo para fazer nada, né? Só voltava tarde. Com a mãe chamando. Não tinha que trabalhar, não tinha que fazer faculdade. Né? Então, assim, não tinha responsabilidade, só ficava brincando. E isso te faz pensar que vai ser uma série tranquilinha. Você só fica, ai, que fofinho, que legal. E aí você tem realmente, na hora que aparece a Onça, você tem aquela quebra, assim, tipo, caraca, vai acontecer alguma coisa maior, né? Eu lembro que eu tava assistindo, aí a primeira vez que apareceu a Onze, né, que é depois que o Will desaparece, eu já pensei, o cérebro já trabalha mil, né, eu já pensei, nossa, é um monstro que comeu o menino e virou uma menina ou um menino, pra matar o pessoal tudo, eu fiquei, nossa, meu Deus do céu. No primeiro episódio, né? Quando começa aquela cena, assim, de suspense do Will voltando pra casa e de repente as luzes apagando, então aquilo ali já dá um baque, né? E ela, como a Joy estava falando, ela, eu já achei que ela era o ponto de ser um monstro, entendeu? Ela ser o alienígena, ela ser a parte ruim. E quando ela encontra os meninos lá na floresta, dá um toque assim de, não, peraí, ela não é um monstro, ela parece ser uma boa pessoa. Entendeu? Só do trailer pra gente. Que a gente vê o trailer e que a gente vê que tem um monstro ali na floresta. Tem um monstro rondando aí. Aí aparece. De repente ela aparece. Tá louco. Quando a gente vai conhecendo mais, a Onze, já vai pensando, né? Não tem como essa fofura aí ser um monstro. Não, e sabe o que é legal? Mostra a inocência. Um monstro até o final. E mostra a inocência das crianças também, né? Porque a gente já, tipo, já julgou ela por ser um monstro. Os três, quando encontram ela, na hora já pegam, abraçam, já levam pra casa pra cuidar dela, acreditando que ela é uma pessoa boa. Eles nem sabiam, né, quem ela era. Uhum. E a grande questão também é que você, que nem eu não pensei que, sei lá, talvez por eu ser um pouco mais inocente nessa parte, eu não pensei que ela fosse tipo um monstro, entendeu? Eu já achava que realmente ela seria uma menina que foi trocada na hora que eu achava, pelo menos eu pensava que ela estaria em outro lugar e ele estaria em outro. Então, tipo, meio que eu já liguei os pontos dizendo, olha, já tem uma nova dimensão nessa série. Então, na minha opinião, ele tinha sido trocado com ela, mas a gente percebe que mais pra frente não foi bem isso que aconteceu. E na criação disso, você acaba tendo um envolvimento, né? Como eu disse, do Mike, do Dustin e do Lucas. E o legal, cara, são as referências nerds que tem do bendito do Dustin pra cima da 11. Cara, o Dustin chama ela de Professor X, chama ela de Mestre Yoda. Cara, é muito da hora. Tipo, nossa, ela parece o Mestre Yoda. Dela fazendo os bagulho com a mão e tal. Cara, e é muito da hora saber se essas referências que a série dá pra você, como diz, né, o Capitão América, tem um ataque cardíaco de tanta referência que a série tem. Sabe? Até, ó, até o boné do Dustin, que eu acho que o Pokémon não tinha nem sido lançado na época, é muito semelhante ao boné que o Ash usa nos desenhos. E você pensa, cara... Até os posters, né? Os posters, tudo. Os posters da parede, tudo referência a filme. Tudo referência a filmes. Cara, você se sente... Realmente, a criança era envolvida nisso desde pequena, na década de 80. Eu não vivi na década de 80, mas é tipo assim... É a década que muita gente que vive hoje não viveu, né? A garotada não viveu. Mas é uma década que o pessoal sente saudades, entendeu? Então, tipo... É algo que mexeu bastante com a gente, envolvendo o núcleo da série. E o detalhe das referências aqui é que a série se passa em 83, né? Todas as referências que eles têm ali é nessa época. Você pode pegar os posters que estão lá na parede, lá são filmes de 83. Você pega, vai, a música lá do The Clash, que mais fez sucesso lá, tocou a série inteira, ela é de 82. Você pega o filme que o Steve convida a menina lá pra assistir... É um filme do Tom Cruise de 82 também. Não, de 83. Então, assim, todas as referências faz jus à época ali. Os carros também, os carros é tudo naquele ano. É tudo certinho, foi muito bem feito até essa parte. O envolvimento, né? A série, ela é voltada para os anos 80. E através disso que a gente abraça essa primeira criação, né, que é quando a gente tem o sumiço do Will e a gente tem a aparição da 11. Mike! Encontrei o pudim de chocolate! A série acerta em cheio quando ela divide os personagens em três núcleos. O primeiro núcleo, que é dos garotos, né, o Dustin, o Mike e o Lucas, junto com a 11, que formam um grupo de crianças que querem fazer uma... que acabam pensando que tudo aquilo não passa de uma aventura, e você se sente totalmente no mundo infantil. Você se sente na sua infância, no momento que você saía para os seus amigos para brincar. A série também ela divide em... no segundo núcleo, a série se divide também com o irmão mais velho do Will, que é o Jonathan Byers. A série de manda também pra fase de adolescente, que é quando você, provavelmente, eu era uma pessoa muito antissocial, às vezes, na escola. Então eu me identifiquei um pouco com o Jonathan, assim, tal. Eu não era uma pessoa tão tapada que nem ele, assim, tal. Mas eu tinha meus amigos, não era tão sozinho, assim. Mas eu tenho certeza que todos que assistiram a série se identificaram com algum ponto daquele menino. Na faixa adolescente, ou você se identificou com ele, ou você se identificou com a Nancy, ou com o Steve, ou com alguma área da sua vida ali na escola, né, no momento, entre aspas, high school. E a série também, ela te leva ao terceiro núcleo, que é o núcleo da mãe desesperada, né. Você pega a Joyce junto com o delegado Hopper para uma busca frenética pelo filho dela. E realmente você passa pela sua cabeça como é perder um filho. A série ela te passa ela faz você pensar nesses três núcleos de uma maneira que faz você ficar vidrado na série, pensando naquilo que vai acontecer. Vocês chegaram a analisar isso também quando vocês estavam assistindo a série? Como eu até falei no começo, eu falei que é aquele negócio, né, que a gente se sente na infância, né, da criança, e que a gente também se sente na adolescência, né, assistindo a série. E também tem os problemas de adulto, que é o caso da mãe dela. Então, ali meio que engloba tudo, né? A gente, né, de criança, brincando sem ter hora pra... Eles brincavam 10 horas, jogavam 10 horas direto sem achar que tava tudo bem. Tá tudo já ok. Na adolescência, nosso tá tudo ok, mãe, eu sei que é doida, deixa eu jogar aqui, só tô 10 horas jogando. E na nossa adolescência, aqueles casos mesmo, não tão assim, às vezes, como no caso da Nis, que é namorado e tal, mas nessa parte de exclusão mesmo, porque a gente gostava mais de conversar sobre jogos, né? Então a gente poderia se sentir mais excluído, ou também tem aquele caso de sentir o mais da modinha, né, os famosinhos. Não era meu caso, era o nerdinho mesmo, isoladinho você, ali. Você querer fazer de tudo para se enquadrar naquele grupo, né, tentar fazer parte, e você vê realmente daquilo que o Jonathan, ele realmente é excluso do grupo social, enquanto a Nancy tenta fazer de tudo para entrar no grupinho dos famosos. Mesmo ela tendo notas altas na escola, mesmo ela tendo tudo isso, ela quer desesperadamente chamar a atenção e fazer parte do grupo popular, né? É um Exatamente. Ponto dos anos 80, mas continua até hoje, né? Nos anos... É típico. mil... O Jonathan, ele é aquele rapaz criado mãe solteira, né? Você vê que ele não tem ali uma base familiar direito, então por isso que ele é todo estranho daquela forma lá. Mas você vê também a forma que ele cuida do irmão, né? Cuida. Figura paterna mãe, pro irmão. Né? Você percebe isso, que né, então? Falta uma figura paterna em todos os lares que a gente teve um contato Sim. maior, né? A gente não teve contato, eu não lembro, mas a gente não teve contato com os pais do Dustin e nem com os pais do Lucas. A gente só teve contato com os pais do Will e com os pais do Mike. E você vê que o pai do Mike, ele é totalmente um idiota. A série toda você vê que ele é um bananão, entendeu? Então, tipo assim, cara... Passivo, né? Muito passivo. O cara é uma mistura de Bill Gates com Emmanuel Fernandes. só que ele quer, ele tá toda hora de lado. Na hora que finalmente acham o filho... Ele não fala nada, na verdade. Ele vai ficar perguntando informação pra médica. Não sei se alguém reparou isso. Faz sentido nenhum, sabe? Em vez dele abraçar o filho... O cara é uma... Todo mundo se identificou com alguém na série. Todo mundo tem seu espacinho, mas esse cara tá perdido lá. Esse cara. Pior. E você tem um papel aqui, vou pôr ele. Você tem então o pai, né? O pai do Jonathan e do Will, que também é totalmente escroto. Ele aparece na casa lá só por causa da grana. O Jonathan bota o pai dele pra correr junto com a mãe dele. E você vê realmente que há uma falta de paternidade ali envolvendo aquele conjunto de pessoas, né? E você percebe que o Jonathan, ele faz o papel de pai, né? É muito... Cara, a série, ela não dá ponto sem nós. Ela mostra pra você uma cena em que o Jonathan tá ensinando a música pro Will, tá mostrando a música do Will. Canta pra gente, Sarah, a música. Assim, o que eu achei um barato dos núcleos, né, é o background que tem cada um, né, que a série vai mostrando devagarinho. Tem lá o background da Joyce com o ex-marido, mostra lá que eles têm uma relação complicada, mostra do xerife, né, que a filha dele morreu, ele tá separado da mulher dele, ele tá buscando a redenção, é muito doido isso. Cada episódio conta a história de algum, né? Isso. É por isso que eu falei, pessoal... tem a trama principal, que é a trama do Will, mas tem várias subtramas por baixo, assim, que eles vão tecendo pra não ficar uma coisa cansativa também, e desenvolvendo cada personagem. Parece que a intenção da série é fazer isso mesmo, né? Você se apaixonar por cada personagem da sua maneira, né? Você vai ao extremo, né? Você vai desde o ódio por um personagem... Há um amor completo por outro, né? Que nem a gente falou do pai do... você, o pai do Will e do Jonathan, ele é feito na série pra você odiar. Você, assim que você olha pra aquele cara, você já tá odiando ele, entendeu? E assim que você vê o... Assim que você... Cara, que nem o Dustin. O Dustin não tem como você odiar aquele moleque, cara. É a primeira aparição que você tem. Você tem que amar aquele moleque, cara. Exatamente. Meu... pudim, tá quente pudim. Aquela desgramada. Eu achei mais forte, assim, dos núcleos, é que, tendo os três núcleos, tem dois núcleos da minha vida que eu já passei, né? Que é o de ser criança e o de ser adolescente. Mas eles mexem com o seu sentimento de uma forma tão forte que o que eu acabei me identificando mais foi realmente com o da mãe. E, né, tô longe de ser mãe. Mas, assim, a série fez isso, faz você passar todo o desespero dela. É muito forte. E, assim, né, você é criança, você passa por aqui, você já lembra de tudo que você fazia, da adolescência, que a gente fazia de tudo pra ser aceito ou não ligava pra ninguém. Mas a mãe me chocou, de verdade mesmo. Quando estou atendo essa Joyce, eu acabo ficando desesperada. Já pra mim, o que mais me chamou atenção já foi o núcleo das crianças. Aquele que é amigo, a definição de amizade pra ele, sabe? Definição de promessa. Definição de promessa. Definição, né? De que promessa. Quando ela fala assim, o que é amigo? Ele fala assim, jura? Jura que ela tá perguntando isso? O Lucas é, tão insensato, né, cara? Isso, jura que ela tá perguntando isso? Ela tá de brincadeira, né? Mas assim, a inocência dele chama a atenção, sabe? O fato daqueles amigos se querer ficar jogando, isso pra mim me chamou a atenção, porque eu acho que a gente já viveu, mas a gente ainda sente saudade, sabe? De ter horas e horas de jogar videogame sem responsabilidade, de jogar jogos, sem tabuleiro, sem responsabilidade. Que acordar amanhã. Exatamente, no caso deles, né? Eles ficavam 10 horas e pra eles era normal. Já na fase de adolescente e adulto, a gente já tem problema, já as coisas pra resolver. Já a infância não, né? Não tem problema pra resolver. Cada núcleo, ele é um show à parte, né? Você tá assistindo aquele núcleo ali, por exemplo, das crianças ou dos adolescentes, aí você esquece que os outros núcleos existem porque você tá focando totalmente naquele ali. Aí, exatamente. Por exemplo, dos adolescentes tem o do Steve... E tem o Steve lá, e eu tava odiando o Steve, e quando ele apanha, eu tava torcendo, apanha mesmo. Mike! Encontrei o pudim de chocolate! E você tem todo o desenvolvimento, né, dos personagens, sim, né? Você sim, tem depois ele busca redenção. Isso. Aí, tudo aquilo que eles entendem, sabe, como amigos, né? Você tem o Mike, o Dustin, o Lucas ensinando, como a Sarah já falou, pra 11, sobre o que é ser amigo, o que é promessa, entendeu? Aí você tem o Jonathan, sabe? Aquela cena dele é meio estranha, dele tirando fotos do pessoal na casa, tipo, depois você... Foi esquisito. Foi muito estranho, entendeu? Mas a maneira como ele explicou aquilo, mesmo sendo esquisito, eu achei interessante, que ele fala que ele consegue pegar as pessoas na maneira como elas são. Pegar emoção pelas fotos, né? Pelas fotos, cara, sabe? Tipo, e ele tira a foto da Nancy e fala pra ela o seguinte, ele fala pra ela assim, ó, você está sendo algo que você não é. Cara, é batata, sabe? Tipo, ele consegue descrever ela certinho e ela meio que tipo, ah, não, tal, tudo mais. E é nessa festa que a gente tem a nossa segunda personagem que some, que é a amiga da Nancy, a Bárbara, né? Ela é realmente... Ela some por causa de uma escrotice que a Nancy faz com ela no meio da série. Ali você odeia aquela menina, você passa a tentar a começar um pouco a achar, nossa, essa menina tá virando mó babaca, sabe? É aquela menina que passou a infância inteira sendo nerd e tal, e aí... Ela fala assim, não, eu cansei de ser nerd, eu quero ser um pouco popular. E quer fazer de tudo pra agradar os tais, entre aspas, amigos. E aí a Bárbara acaba sumindo e a gente tem, né, o segundo desaparecimento. No núcleo da mãe do Will, da Joyce, a gente tem a aparição, né, de um corpo no lago que eu achei totalmente sinistro, cara, da parte desse corpo. Que quando eles acham o corpo, o delegado, ele vai a fundo, ele quer saber quem é esse corpo. A mãe fica desesperada, dizendo que não é o filho, não é o Will. E todos falando pra ela que seria o Will. E ele vai até o lugar, né, que o corpo poderia estar. Quando ele abre o corpo, só tem algodão dentro do corpo. Eu falei, é, caraca. Nossa, essa sabe? Parte sobe o arrepio, Jesus. O cara vai tirando algodão de dentro do corpo. Eu fiquei pensando, mano do céu, cara. Só tem algodão dentro do corpo do, da criança. Nossa, meio festeja, né? Tipo, é, não é o Will. Não é o Will, sabe? É porque, né, tipo... vamos dizer assim, se fosse mesmo, tava todo mundo ficando maluco, né? A Joyce Byrne lá, maluca, e a gente também maluco, cara. Maluco. É, é, é. Eu lembro, eu entendi tudo errado, sim, né? É, porque até eu cheguei a pensar. Eu tava pensando também que podia ser a ligação de outra trama. Então, assim, realmente o menino morreu ali, então o negócio vai ficar mais focado na, na 11 mesmo. Vai ter alguma traz, alguma coisa de outra dimensão, o menino morre lá, morre aqui na vida real, mas na outra dimensão ele tá vivo, sei lá. Então, eu achei que ele não tinha morrido pelo fato da mãe dele ter conseguido falar com ele em, através da casa dela. É, que você é tem isso que eu ia falar, cena... esse era o ponto. Cara, que cena mas fantástica. Ela podia ter doidinha de pedra, né? Olha, mas o problema eu cheguei a pensar. Na hora que o telefone toca... A mulher ser maluca. Não, mas aí quando a Nancy começa a ver também... Aí você parar pra pensar que ela não é tão louca assim. É igual eu sempre brinquei, eu brinquei muito com a senhora LP assistindo o filme, né? Porque enquanto a Joyce tava vendo as doideiras dela lá na casa lá, o filho tava chamando ela de maluca. A partir do momento que a menininha da escola tá falando pra ele que tá vendo coisas, ele, nossa, eu tenho que acreditar em você. Então, tipo assim, pra sua mãe... É maluquice, né? Mas pra menininha lá, não. A mãe é a coisa. E aí você tem, cara, que a Joyce, ela começa a ver, cara, a parte que ela coloca várias luzes dentro da casa dela pra ela poder se comunicar com o Will. E é sinistro a parte que ela pega aquele conjunto de luzes de Natal e começa a conversar com ele por ali, cara. E você fala... Caraca! E ela fala pra ele assim, pisca uma vez pra sim e pisca duas vezes pra não. Aí ela pergunta, você tá vivo? Aí a luz faz tipo um pisca uma vez, aí ela começa a chorar. Aí, você está seguro? Aí, assim, caraca, onde esse moleque tá, mano? Sabe? E tipo, e na, ela e acabou... Na hora das letras. Nossa, nas letras você... Nossa, ali eu morri do coração. Não, na parte das vezes, você quase morreu do coração, cara. E, tipo assim, na hora que ele termina de falar pra ela sair correndo, o monstro praticamente sai de dentro da jaula. Opa, de dentro da parede, né? Da jaula. E praticamente o monstro sai de dentro da parede. E aí você tem toda a trama que acontece pra que a gente consiga aí desenvolvendo... Tanto na parte dos três núcleos, né? Que é dos meninos, da Nancy junto com o Jonathan e da Joyce com o Hopper. Que ali você tem todos os movimentos sobre a história do Hopper, do fato dele ter perdido a filha pela luta de câncer e tal. Ele já tornou aquela busca pelo Will pessoal. Não é nem mais algo mais profissional, é algo pessoal que ele tá correndo atrás pra que aquela mãe não fique desesperada. Encontrei o pudim de chocolate! Parece que desde do primeiro aparecimento da 11, você já percebe a relevância da personagem, né? Além dos posters que ela que tá no meio, você percebe a importância dela, porque começa a mostrar durante a história alguns flashbacks dela, né? Quem ela era. Durante uma investigação do detetive, eles chegam numa mulher que pode ser a mãe dela. E aí você percebe que ela começa a aumentar, assim, os poderes dela, que ela consegue, que o pessoal, os cientistas, eles percebem que ela pode viajar, né, por dimensões, e assim, e o final da série também, que é sensacional, né, que ela pega, joga o monstro lá pro outro lado, e eu parei pra pensar e falei, nossa, é a Jean Grey aí, cara. E o legal... Parte do quê? Mas é bem referência mesmo a quando a Fênix começa, né? Que ela começa descobrindo os poderes dela e tal, que é mais ou menos como a 11, tá? Ela não tem noção dos poderes dela. Ela começa a descobrir. E o legal é que ela é meio que assim, eu entendo, né? Eu não sei se eu posso estar errado. Ela é a chave do portal, né? Por isso que quando até o delegado deixa a comida lá, que é preferida dela, num lugarzinho, me dá a entender que ela é a chave do portal. Então ela era a abertura pro monstro passar das duas dimensões, entendeu? É verdade. Não sei, posso estar errada, mas é aquela visão que eu tenho. Porque quando ela empurra o monstro, como o Bruno tava falando, ela mata o monstro lá, ela meio que parece que se perde, fecha o portal, sabe? Posso estar errada, não sei, vamos ver o desfecho, mas não, muito dá a entender isso aí. Na próxima temporada. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Dá pra entender que ela é a chave do portal, porque ela abre o portal quando ela encontra o monstro, pro monstro ter acesso à nossa, à dimensão, né, da real, né? E quando ela faz aquele desfecho que o delegado deixa a comida pra ela, me dá a entender que ela tá presa no mundo que ela era o portal. Ou seja, vai ter que aberto um novo portal pra ela conseguir voltar. Não sei, vamos ver, né? Isso é aquela teoria. Nas entrelinhas, o Hopper deixou... O acordo dele foi... Com o pessoal lá do governo, foi o quê? Você deixa o pessoal em paz, eu te entrego a menina. E ele não conseguiu entregar a menina, né? Então, vamos dizer assim, é uma forma de explicar o porquê que ele tava fazendo aquilo. Sim. O professor, ele tem uma teoria, né? O professor dos meninos, ele tem uma teoria lá da pulga, né? Que tal o pessoal tem o... não lembro da teoria. Isso, eles estão na corda. Eu imaginava que a pulga, né, que é a que consegue viajar entre mundos, seria a 11. Mas depois do que você falou, eu acho que a 11 seria, sei lá, a corda, e a pulga é o monstro, entendeu? Isso. Perfeito. E o malabarista é a gente aqui que fica. Sim. Frente, é isso aí. Seria a Nancy, né, que entra lá na árvore e depois sai. Isso, é assim, cada um vai ter na sua teoria, né? Porque a série não deixa claro nada. Ela deixa aquele ponto de interrogação, assim, assista o próximo episódio pra você saber. Mas o legal é que ela dá abertura pra gente fazer a nossa imaginação voar longe, né? A Onze começa a desenvolver seus poderes. Primeiro você vê ela naquela sala sombria lá, né? Ela começa a tentar escutar as coisas de uma outra sala, né, de um outro local, para trazer para dentro da sala o som. No início era para ela poder passar a informação, né, mas aí descobriram que ela consegue transmitir o som daquilo naquela sala. E nessa parte que me fez pensar mais ainda que ela era um monstro, porque quando ela entra naquela banheira lá, ela entra na banheira e mergulha, que ela vai para outra dimensão, o monstro tá lá. Então... não tem nada, só tem ela e o monstro. O que, que eu pensei? Cara, sei lá, né? Ela deve ser ele. Mas, e, né? Eu não sei se eles tiveram a mesma impressão, mas eu tive a impressão que era parte dela, alguma parte dela, do inconsciente dela. E é muito legal quando ela vai começando a perceber os poderes dela, começando a perceber que ela é mais forte do que ela pensa. E o cara que sequestrou ela, na verdade, ele finge ser o pai dela, né? Então ele acaba ele prende ela um pouco também pela emoção, ela segura com ele. Pelo que eu entendi, ele é o pai dela mesmo. Ele, o que fala na história é que a mãe dela aceitava experiências no corpo dela através de drogas que ela recebia, foi o que eu entendi na história. E através dessas drogas que ela recebia, que o cara pode ter tido uma relação com ela lá e a criança pode ter nascido. Ou através de alguma experiência que essa criança pode ter nascido. Porque ele realmente era o pai da criança. Não deixa muito claro, né, na série quem é o pai dela. Ele se diz pai dela e ele prende ela com isso. Ela não faz mal pra ele porque ele é o pai dela. Quando ela começa a passar mal por causa do poder dela, ele vai lá e fica com ela. Parece uma forma de manipulação. Eu não me convenci de que ele é o pai dela. É porque na conversa... O pai prender a filha daquele jeito e usar ela não cabe na minha cabeça. Mas que tipo assim, que nem ele na conversa que o Hopper e a Joyce tiveram com aquela mulher lá, com a tal, né, provavelmente seja a mãe da 11. Quer dizer, tiveram com a tia, né, com a mãe. Com a mãe, coitado, tava mais pra lá do que pra cá. E tiveram com a tia, você dá a entender que ele enganava a mãe da Onze, entupia elas de drogas. Então você percebe que dali, quando ela fica grávida, ela meio que tem uma luz, né? Ela tem uma luz. E aí, quando ela fica grávida e ela tem o filho, parece que a pesquisa que ele queria com a mãe se encerra ali. A mãe fica doida da cabeça. O pai manda a mãe embora e fica apenas com a filha. Então, quando ele manda ela embora, pelo menos é o que passa na minha cabeça, né? Ele não manda ela embora, ele sequestra, né, a criança. Ela não sabe pra ela. É uma lavagem nela, eu acho. Isso. Eu não sei se eu tô enganada, mas pelo que eu entendi, as drogas que ele usava nela eram drogas mesmo, tipo, das que a gente tem, tipo, LSD, né? Mesmo. E o fato que essa série é tão maluca que a gente pode até pensar que o próprio pai, entre aspas, da Onze, pode ter deixado a mãe dela daquele jeito, pra ela não falar aquilo que o governo estava tramando sobre a Onze. Mas é isso que dá pra entender, que o governo fez aquela todo mundo acreditar que ela era louca, tanto que quando a própria irmã fala que ela fala que existe uma filha, a irmã fala com ar de deboche, falando que a própria mulher é louca, e realmente a menina existe. E eu acho então que foi uma manipulação pra mostrar que ela é louca, né, provar que ela é louca, por isso o uso das drogas, pra deixar ela daquela forma, pra dar credibilidade ao que eles falam. Igual estavam fazendo com a Joyce, né? Exatamente. Isso me faz pensar no que disseram dessa série ser o novo Lost, justamente nessa parte de que alguém tenta encobrir tudo que tá acontecendo de verdade. Tem um corpo falso, governo, né? Tem um corpo falso, como na série do Lost, né? Tinha vários corpos falsos pra mascarar a realidade. Se eu fosse aquele delegado, lá vou. Eu acho que eu seria o mau delegado, porque eu ia me convencer que o menino morreu e que a mãe tá louca e a mãe vai internar. Eu também, todo mundo ia fazer isso, né? Tem uma fé, ela acredita plenamente, eu não sei nem como ela acredita nela, mas acredita. Mike, encontrei o pudim de chocolate! E aí a gente tem, cara, uma das coisas mais lindas na série, que é o fato de que a Onze, ela se torna... A Onze, ela meio que se torna ali o núcleo principal da série, né? E aí você tem no núcleo, que seria o núcleo principal da série, que você tem que ela ter uma ligação muito forte com os meninos. Ela passa a ser o primeiro amor na vida do Mike. Ela se envolve em muitas tretas com o Lucas, porque o Lucas percebe que a Onze chegou ali e meio que tipo, opa, tem, sabe, tipo aquela coisa de menino, cara. É muito, muito da hora isso. Que o Lucas percebe, opa, alguém tá querendo tomar o meu amigo de mim, sabe? E eu não vou deixar isso barato. Então ele acaba tendo uma treta nervosa com a Onze em vários momentos em que ele não tem medo dela, mesmo ela mostrando poder, mesmo ela levitando vans, fazendo a porrada 4 ali com as coisas, ele não tem medo dela, porque ele bate de frente com ela, porque ele tem medo, a única coisa que ele tem medo é de perder o Mike, a amizade que o Mike tem pra Onze, né, e Mike acaba tendo uma invejinha da Onze. E a gente tem o nosso nerdzinho favorito, o Dusty, cara. Como eu já disse, dando vários apelidos pra ela, e você, tipo, a cada apelido que passa, você vomita arco-íris, né? Não, e, tipo... eu vou ter que dar um pause aqui. A melhor cena que teve foi na hora que eles estão lá perto do precipício e os meninos correm. Isso mesmo, corre, senão eu vou mandar ela matar vocês. Tipo assim, virou homem, né? A parte que ele tá voando, né, tipo, que ele pula, né, o Mike pula, e aí a Onze faz ele levitar, os moleques ficam tipo, isso. Caraca, o que ela tá fazendo? Não, Ele é a referência, como você disse, vomitar filhos, porque todas as coisas que ele fala, na hora que ele liga pro professor e fala, e o professor fala que não vai passar porque tá tarde, ele fala, mas não é você que fala que não, a gente não pode travar a nossa criatividade? Então, você tá fazendo isso. Ele tem argumento pra tudo. Ele consegue debater até com adulto. Ele é o melhor. Não, O Dash realmente é o melhor personagem da série, cara. Ele, de longe, ele é o melhor personagem da série. Não pelo fato de algo se desenvolver em si, mas ele é aquele... O quebra-gelo, sabe? Ele é aquele cara que chega no... Sabe? As conversas que ele tem, ele falando pro Mike, você tem que escolher quem que é o seu melhor amigo, sabe? Tipo, não, mas meu melhor amigo são todos vocês. Não, não existe isso, né? O Dash fala, não, você não pode fazer isso. Você tem que escolher um de nós, né? E o Dash, ao mesmo tempo que ele é aquele nerdzinho e tal, ele é a pessoa que você pensa assim, cara, ele é o que tá pensando com sensatez no grupo, sabe? É quando ele... Dois brigam, né? Isso, na hora que ele pega o Lucas e fala assim, olha... Você foi o primeiro a empurrar, você, de acordo com... Você é o primeiro a cumprimentar. Cara, os caras têm o código. Na lei do quê? Eles têm o código. Ele fala na lei do grupo. Que grupo? Na lei do quê? O Dash é sensacional. Cara. Ele é praticamente um alívio cômico, né? Isso. Nessa cena do precipício, ele pega gritando e fala, né? Ah, isso aí, corre mesmo, ela é nossa amiga. E ela é doida. Não. Eu vou ver essa série de novo, cara. Eu queria ter o carisma do Justin, falar a verdade, viu? Acho que ia chegar longe com o carisma dele. Mas ter o carisma dele nos momentos difíceis, né? Porque ele consegue tirar o humor até na parte que tá tudo rodando agora. Olha, ele é tira o humor. Agora, o Lucas, uma coisa que a gente não falou sobre ele é que ele enxerga a verdade da Onze, porque ele não tá emocionalmente envolvido. O Justin curtiu a Onze, gostou dela, foi amigo. O Mike tá apaixonado. Só que o Lucas, ele enxerga todas as vezes que ela tá mentindo, todas as vezes que ela tá enganando eles, enrolando eles, pra eles não conseguirem chegar. Ele é o primeiro a perceber que ela tá manipulando a bússola, né? Ele é o primeiro a perceber que ela tá manipulando a bússola. É, ele enxerga ela com um pouquinho mais de, talvez, de esperteza, assim. É, lógico que ela tava com o intuito de proteger eles, né, mas... Ele se afasta do grupo justamente porque ele enxerga que com a Onze eles não vão conseguir chegar na verdade, porque ela tá querendo proteger ele. É que em todas as vezes ela quer. Ela leva eles a fazer contorno, né? Ah, é mais ou menos por aqui. Ele não, ele quer o negócio certo. Não, cadê o Will? Ela desvia a bússola, né? Porque eles estão tentando chegar no portal, porque eles sabem que existe um portal pra essa nova dimensão. E que a bússola direciona pro portal. Só que ela fica usando o poder dela o tempo todo pra desviar a bússola. Só nessa parte, na hora que eles estão indo. Na hora que eles acham que ele morreu lá também. Né, ela fala, ele tá aqui, tipo, tá na casa. Mas ela não explica direito. Aí, de repente, ela deixa. Então, ela quis dizer, mas você percebe que no começo também que ela chega, ela nem sabe falar muita coisa, ela né? Ela nem sabe falar, ela não sabe nem o sindicato então, não sei de prometo. Na verdade, ela não sabia falar, não sabia se comunicar, porque ela foi, perguntou o nome dela, ela mostrou a tatuagem do Onze, assim, ela nem conseguia falar isso. Então, eu não sei se realmente foi falta de poder se comunicar, de vocabulário para se comunicar naquele momento, que era bem no comecinho, ou se ela realmente quis ali omitir o negócio, que como ela levou ele pra lá, eu acho que ela não quis omitir. Eu acho que foi falta de comunicação, porque depois ela tenta de uma outra forma mostrar pelo tabuleiro o que que é o que ela tava querendo dizer, aonde eles estavam e aonde o Will estava, tanto que ela vira o tabuleiro de ponta cabeça. Ali ela tentou explicar, mas eu acho que como o que eu entendo é que como ela viu que tava tudo tomando aquela proporção do bicho lá ficar atrás dela, ela quis proteger. Então, assim, ela teve a intenção, a má intenção de desviar, mas querendo proteger. Então, eu vejo já mais dessa forma. Ela quis impedir porque sabia que o monstro era perigoso, né? Mike! Encontrei o pudim de chocolate! E através disso a gente tem a sacada final, né? A genial sacada de unir o primeiro núcleo com o terceiro. Eu achei isso muito cabuloso, porque unir o primeiro núcleo, né? Que mostra o limite de quando as aventuras dos meninos se tornam perigosas no mundo dos adultos. E aí você sabe, é como tipo assim, ó, os meninos percebem, olha, até aqui a gente pode ir, porque através disso eles pensam, não é mais aventura isso aqui já passou a ser um suicídio se a gente passar desse ponto. E a gente acaba tendo uma união perfeita sobre, uma junção perfeita sobre os dois mundos, né? Sobre os dois núcleos, né? Que é o núcleo dos garotos com o núcleo da Joyce com o Hopper. Fazendo toda aquela cena dramática do resgate do Will na outra dimensão. Enquanto os meninos fogem do monstro de um lado. E a gente também tem a cena piegas lá da Nancy, do Jonathan sendo salva pelo Steve, que eu achei muito, muito ruim isso daí, sabe? O fato de o Steve ter salvo... Eu não acho ruim o Steve ter ficado com a Nancy no final e tal. Eu achei, sabe? Eu achei... Eu tô esperando reviravolta na segunda temporada. É, podemos ter uma reviravolta, né? Mas o que eu achei ruim mesmo foi ele ter salvo. Sabe, dele ter pegado, entrado na casa do nada, ter pegado taco de beisebol, batido no monstro, sabe? Eu achei isso muito ruim. O fato, cara, do final, a 11 pegar estilo, como vocês já falaram, estilo a Fênix, né? Estilo a Jean Grey, e ter detonizado o monstro, sabe? Não, acho que não chegou a matar ele, só enviou ele pro outro mundo. Foi algo realmente totalmente cabuloso. Mandou os dois pro outro mundo. Ela se enviou também. Não sei exatamente, eu descobri ainda o que aconteceu, né? Mas foram os dois pro novo mundo aí. Por isso que eu acho que ela tá presa lá. A 11, uma coisa que a gente identifica nela é que quando ela encontra os meninos, por mais que ela já tenha usado o poder dela, que quando ela estava presa e descoberta assim, a força dela, que nem ela matou os guardas lá que prendiam ela, né? Até por isso, ó, já abro o parênteses de achar que ele não é pai dela, ele prendia ela no quartinho sem janela, sem nada. Mas. Existem pais piores, viu, senhora LP? Ela já tinha descoberto a força dela, mas ela era insegura. Antes dela conhecer os meninos, ela tinha total insegurança de usar os poderes dela. E ela foi se tornar segura pra fazer aquilo com o monstro a partir do momento que ela teve a força dos amigos dela, que ela descobriu que era uma amizade e ela tinha um porquê fazer aquilo. E aí realmente rola essa dúvida aí se ela tá presa no outro mundo. É, vocês falaram do casalzinho que ficou no final, né, que foi o Steve e a Nancy. Quando chegou naquela cena final, eu fiquei olhando assim, eu vi a Nancy dando presente pro Jonathan, daí eu pensei, ah não, vai ficar o clichê da minazinha que tava ficando famosinha, desistindo do famosinho, desistindo do glamouroso pra ficar com o esquisitinho. E aí, de uma hora pra outra assim, ele pegou o presente, ficou felizão, achou que ela tá gostando dele, e quando volta, foi o Steve que quis dar o presente pra ela. Pra ele, pra né? Ele. Que, nossa, gostei. Quebra então, gostei também do Steve ter tomado atitude, porque ele era muito babaquinha, e aí ele se posicionou que ele não quer ser da turma do babaquinha, e ele é um cara legal, gostei. Não, isso foi muito isso. Bom. O que eu não gostei foi o Steve ter salvado. Porque eu espero, essa parte que o Bruno falou, achei muito boa mesmo. Do Steve ter dado presente, foi algo surpreso. Eu espero que na segunda temporada uma nova personagem entre para que o Jonathan tenha um casal ali, sabe? Tenha formado um casal com ela. Porque, tipo, eu não vejo o Jonathan com a Nancy de acordo com o final dessa primeira temporada, né? E eu achei muito ruim o Steve ter salvado eles. O Steve poderia ter aparecido ali? Poderia. O Steve poderia ter ajudado? Poderia. Mas eu não concordei com a parte do Steve ter, acendido o fogo lá no monstro, né? E puxando mas esse se ele papo... fosse embora também, como que ele ia depois se redimir se ele foi o fujão? Quando ela precisasse dele, ele tivesse ido embora também. Mas não, o que podia ter acontecido era ele... O que poderia ter acontecido era ele voltar e ele tentar salvar, mas no fim ele ferrar tudo e aí salvarem ele, entendeu? Aí não, isso eu também não legal. Concordo. Isso também não concordo. Ah, eu achava que seria... Eu acharia melhor se ele voltasse, ele ajudasse, mas pelo menos quem acendesse o fogo fosse a Nancy ou o Jonathan. Porque quem tava no meio do núcleo ali, de pegar os monstros, o Steve não tava ali desde sempre. Quem tava ali era a Nancy e o Jonathan. Então fazer o Steve acender ali do nada, encontrar o monstro pela primeira vez e de repente ele salvar a pátria, eu achei muito forçada de barra, sabe? Eu acho que concordo. Foi pra muito ruim. Adrenalina pura. Adrenalina. Pra não ter briga, vamos fazer assim, que era melhor o monstro tropeçado e pegar fogo. É, isso é verdade. Mike! Encontrei o pudim de chocolate! E puxando esses pontos, eu acho que a gente, cada um pode dar a sua nota já pela série. Vai ser a primeira vez que a gente vai dar um esquema de notas, então pra você que acompanha o GBR Cast, a gente dá a nota, né, de 0 a 5 GBRs. Então você pode dar a sua nota, Sara, falar alguma coisa que você gostou da série, aquilo que você não gostou, sua nota é de 0 a 5 GBR. Então, minha nota é 5, porque eu acho que a série conseguiu fazer todo um contexto, né? Não só com o Herendo, mas com personagens bons, atores bons, histórias boas. Esse link de histórias que vocês falaram, né? De adolescente, criança, adulto, sem contar o repertório, as músicas, né? Então, assim, pra mim foi tudo muito bom prender a gente. Então, 5 pra mim é uma série muito boa. E sua nota, Bruno? Ó, eu diria que eu daria, acho que 4 GBRs, porque, assim, como a Sarah disse, foi ótima a série, né, do início ao fim. Tem as músicas que são sensacionais, a escolha de atores é muito boa. Eu vou falar pra você que eu adorei a cena, que é uma das que eu mais gostei, né? Que faz até aquela linkada com o ET, que tá vindo a van na frente deles e ela faz a van virar. Aquela cena é sensacional, junto com a cena da Fênix. Mas a série, ela não me fez eu vibrar pra querer uma segunda temporada, sabe? Tipo, eu quero a segunda temporada, mas também não, entendeu? Eu quero que ela venha, mas eu não tô no veneno esperando ela, né? Teve algumas coisas que eu não gostei, mas a maioria, assim, a série é muito boa, então eu vou dar com 4. Leps? Bom, eu sou um velho ranzinza, né? Então o velho ranzinza não se entrega por uma temporada de série. Então, assim, eu gostei, igual eu falei, pra mim teve contexto, teve um roteiro excelente, igual a gente conversou sobre isso a série inteira. O que define um roteiro excelente é uma história que ela foge dos clichês. Foge de todo clichê sem perder a essência. E eles souberam fazer isso. Tem personagem carismático, tudo. Mas ainda não acabou. Tem mais coisa por vir ainda. Assim, não é uma série que apresentou nada novo. Se você for pegar a história, assim, ela vem de... Tem de jogos, tem de séries antigas, tem de filmes antigos. Ela pegou um pouquinho de cada um e mesclou ali, mas não é nada novo ainda. Então, até que a série termine, que eu não quero acabar igual eu acabei com Lost, igual eu falei no começo. Vou dar nível 3,8. Caraca! E você, senhora LP? 3,8. Eu vou dar aí 4,5 de BR. Eu achei a série muito boa, porque a gente tá carente de série boa, vai dizer. Tem várias séries boas, mas a grande maioria, sim, é bem... mais ou menos. Mais ou menos. E esse fato de ela mexer com o nosso coração, trazendo assim as famílias imperfeitas, fazendo a gente se identificar com tudo que está passando, também a campanha de divulgação dela, o trailer, eu nunca tinha visto um trailer de uma série tão bom como esse. Pra mim, assim, me surpreendeu bastante o trailer. Fez eu querer assistir. As campanhas de divulgação, eu li que uma campanha de divulgação que eles fizeram na Comic Con, eles colocaram os cartazes de desaparecido do Will nos postes, assim. E já ali eles já estavam fazendo a gente, né, se apegar e pensar na realidade daquilo. Eu, sinceramente, tô super feliz com a série. Eu também não tô, assim, sedenta por uma nova temporada. Eu acho que até... Porque sabe quando a coisa acaba tão boa que você tem medo de descambar depois? Eu acho que é meio isso, entendeu? Eu tô satisfeita com ela até aqui. Se continuar, tomara que mantenha muito nível, porque a série é demais. Só que rola aquele medinho de cair um pouquinho o nível da série. A minha nota, ela é de exatamente 4,95 GBS. Por quê? Como eu disse, eu fiquei muito apaixonado pelos três núcleos que a gente falou bastante aqui. Que é o núcleo da infância, o núcleo da adolescência e o núcleo da fase adulta. Que divide muito bem a história. E a maneira de como... Tudo esses núcleos acabam todos na sala de espera do hospital. Você percebe que no final tá todo mundo na sala do hospital. E aí, cara, você acaba tendo uma conjunção de vários fatores que vai ligando um ponto ao outro. Você vai vendo a mãe do Will desenvolver a história. Você vê os meninos desenvolverem. E tudo isso para explicar e ao mesmo tempo não explicar nada. Porque a maneira como o Will aparece, né, no final, ele lá na pia do banheiro, cuspindo sei lá o que ele cuspiu ali no ralo. E isso que é legal, tipo, quando você tem uma série. Porque a série, ela te explica, mas não explica nada. Então você vai pra segunda temporada sem entender nada do que tá acontecendo. O que é aquela dimensão? Da onde vieram aqueles monstros? Quem criou aqueles monstros? Por que eles foram parar lá? Por que eles escolheram o Will, entendeu? Então, tipo, tudo isso que tem ainda pra responder, tem vários ganchos pra puxarem pra nova temporada, que vai ser muito bacana. O que eu não gostei, eu já falei aqui no podcast, eu não vou muito me alongar isso, é o fato do Steve ter aparecido lá no final e ter salvado a Nancy e o Jonathan. Mesmo ele, correndo de medo e tal, no final ele... Vem com o taco de beisebol e começa a atacar no monstro. E depois ele que acende a chama pra atacar o monstro. Aquela parte eu achei muito, como eu já disse, piegas. E aí que acabou meio que tirando um pouco o foco desses 0,05. É isso. Então, esse foi o nosso GBRcast de Stranger Things. Se você ficou até aqui com a gente ouvindo, comenta aí embaixo. Assiste a série de novo. Dá mais dinheiro pro Netflix. Porque o Netflix é aquele negócio, né? Você paga, mas você paga feliz. Aí a gente... Tá, então a gente vai falar o primeiro bloco, né? É, porque a série... Vou começar porque a série está fazendo todo esse barulho. Eu vou perguntar pra vocês, vocês vão responder. E o que é Stranger Things? Tudo sem spoilers, beleza, gente? Tenta... Beleza, vamos lá. Entendeu? Ah, nossa, só... Não, mas o spoiler... O que é como... Fala. Posso falar da série, então, o que é, mas eu vou falar só bem superficial, né? Isso, bem superficial. Você não vai falar que, tipo, a menina... A Bárbara morre. A Bárbara morre. Você não vai falar, ah, então depois que a Bárbara morre, entendeu? Você... Aí é spoiler, entendeu? Mas você pode falar que... A gorda morre, cara. Tinha que ser. Nossa, gordíssima. Nossa, sem respeito. Mas regra geral de filme de terror. O neguinho ficou vivo. E eu estranhei que o neguinho ficou até o fim? O neguinho ficou vivo. Nossa. O neguinho ficou vivo. Então, mas você pode falar que o Will some, né? Porque, lógico, né? O padrão é o sinopse da série, né? Então você pode falar que o Will some, beleza? Tem nos trailers, né? É, os trailers já mostram que o Will some. É, tudo que tem no trailer dá pra falar. Beleza, então, gente, vamos lá.